nós aprendemos a viver neste mundo. Quanta gente anda perdida, procurando uma saída, um remédio pra curar sua aflição. E pelo caminho errado, com o coração quebrado, não conseguem encontrar a solução. Mãe Maria, Mãe Maria, é a luz que faz iluminar o dia. Mãe de Cristo, minha mãe, Virgem Maria. Quanta gente anda esquecida, que não é Senhor da vida, e que o amor é o caminho e a direção. Que a riqueza é emprestada, ninguém é dono de nada, e é bonito quando se reparte o pão. Mãe Maria, Mãe Maria, é a luz que faz iluminar o dia. Mãe de Cristo, minha mãe, Virgem Maria. Quanta gente anda esquecida, que não é Senhor da vida, e que o amor é o caminho e a direção. Que a riqueza é emprestada, ninguém é dono de nada, e é bonito quando se reparte o pão. Mãe Maria, é a luz que faz iluminar o dia. Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe de Cristo, minha mãe, Virgem Maria. Mãe de Cristo, minha mãe, Virgem Maria.